de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Eu, Renato, Renato Tavolieri Filho, com vocês, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Pra que nenhum paparazzi ouse quebrar nosso caso. A nossa rádio é uma rádio educativa. E isso já vem da preocupação da nossa administração com o nosso prefeito Eduardo Corujinha. E isso perpassa todo o pessoal da sua administração, na pessoa específica de quem me convidou para apresentar esse programa, que é a Paula Andréa de Irene Ribeiro. E também isso vem a todo o pessoal, a começar da nossa diretora, Sheila Mara, e todo o pessoal, técnico, todos os outros apresentadores, tem essa função, essa consciência, essa preocupação. Já é da minha formação enquanto pessoa, como educador, um ser que nasceu numa escola, minha família era uma família de educadores, então isso já fica impregnado na própria forma de se ser, não é? Então o trabalho nosso aqui tem esse foco de não só passar um entretenimento ou uma informação, já que a nossa preocupação e o nosso foco não são exclusivamente a música, mas uma série de questões de abordagem da relação que nós estabelecemos com os outros, com nós próprios, com a vida, com o mundo à nossa volta, com a natureza. E tudo isso tem esse foco de questionamento, de formação e de aprofundamento, não é? Por isso que existe até um canal de interatividade. Eu normalmente coloco para vocês o endereço onde vocês podem ouvir os programas passados, podem falar conosco, fazer a sua colocação e também um material extra a respeito do que está sendo tratado aqui. No caso de música, vocês têm páginas para visitarem, vários vídeos que são colocados para vocês lá, por uma pessoa que está especialmente fazendo isso, que nos ajuda, que é parceiro nosso num outro trabalho, que é o Edson César Salgado Ávila, nosso César. E tudo isso está no endereço, para quem ainda não visitou e não sabe, www.acasadapedra.com.br. Lá vocês vão ver um botãozinho piscando, questão de sensibilidade. Vocês vão clicar, vai abrir uma página interna com 3 barras. A terceira é a barra de acesso a esse material, que é a barra de interatividade. Está tudo explicado lá. Vocês que já, sem dúvida, estão acostumados a navegar, não é, pela internet, não vão ter nenhum problema para chegarem a esse endereço específico, não é? E a esse material. E falarem conosco, o que para nós é muito importante. E tudo isso é para colocar para vocês que a nossa preocupação, então, não é só trazer música ou informação, mas trazer também algumas visões novas, possivelmente. E o caso específico dessa semana, vamos trazer, pelo menos alguns dias, música clássica. Já trouxe alguma coisa, mas alguma coisa que já é conhecida, como as 4 estações de Vivaldi, de gosto universal, não é? Agora, a música clássica requer todo um aprendizado, até na forma de você dialogar com ela, para que você possa entendê-la. Eu tive, graças a Deus, e também busquei muito, não é? O quem me levasse pela mão e me ensinasse, o que me ajudou muito e me mostrou que tinha o mundo todo a descobrir. Porque você fala, mas por que fazer essa viagem? Por que ter esse contato com a música dita de boa qualidade, uma música mais aprofundada, seja popular ou seja música clássica? Por que isso é maior prazer? Isso aumenta o teu leque de um prazer sensível mais profundo. Isso enriquece você enquanto ser. Não é uma questão só puramente intelectual, vamos dizer, porque muito pelo contrário, é um prazer sensível, te faz mais feliz. Isso é um dos maiores prazeres que eu tenho, é música. Talvez, acho que não existe um que eu possa reputar entre o visual, um filme, a música, para mim, Renato, vem em primeiro plano. É claro que existem muitas dimensões fundamentais, mas ela é sempre presente em vários níveis. Existe uma forma de se dialogar com a música que, de certa forma, também não é muito trabalhada. Normalmente, nós dialogamos com a música como um pano de fundo. Você faz muitas coisas, conversa, vai assistir um show, bate papo, dança. E o teu foco é diferente. É muito difícil você ter esse diálogo de prestar atenção como um diálogo único, você e a música, e você se entrega a essa viagem como que você estivesse lendo um livro ou analisando a beleza de um quadro à sua frente ou de uma paisagem, uma linda paisagem, e você nesse diálogo silente, não é? Interno com essa dimensão. Eu digo silente porque não existe outra fala interna. É só aquela, você e aquilo que se apresenta. No caso nosso, a música. Quando a viagem é nesse sentido, eu percebo essa experiência com muita profundidade, a resposta é outra. Eu descubro coisas, muitas vezes eu não gosto muito de uma peça ou de uma música mesmo, de um cantor, e de repente eu vou prestar mais atenção e falei, nossa, eu é que não ouvi direito. É maravilhoso. E às vezes o oposto, né? Porque aí você adentra a junção de tudo aquilo que a música te traz, em maiores detalhes e tudo. E a música clássica, ela requer alguns conceitos, alguma coisa para nos ajudar nesse mergulho, nessa viagem, não é? E eu vou fazer isso, né, de uma forma bem suave, porque, como eu disse, a televisão, o rádio não nos propicia essa experiência mais, então é preocupação aqui nossa, no nosso programa, fazer isso. Então, até nas próximas semanas eu já devo iniciar. Mas eu não vou fazer isso agora, especificamente, nesta semana, nem hoje, por uma razão muito forte. É porque estamos numa semana especial, que é a Semana Santa. Mas é da minha escolha trazer um material mais elaborado. E, pelo menos durante alguns dias, a música sacra, já que estamos na Semana Santa. E na quinta e na sexta-feira, para quinta e sexta-feira, temos um material especial. Eu considero um material raro. Então, se vocês puderem ouvir o programa, seja aqui diretamente na rádio ou online, já que temos o endereço da rádio Melodia Online também para vocês ouvirem em qualquer lugar que estejam, até se estiverem viajando, vocês podem ouvir ao programa www.radios.com.br/melodiafm e vocês vão ter acesso a toda a programação da rádio, né? Então, vocês escutem esse material, mas caso contrário, escutem depois, vão ao site e ouçam, porque é um material muito bom, realmente muito bom. Mas eu estou fazendo essa introdução para justificar toda a programação da semana. Thank you. Vocês acabaram de ouvir a introdução de uma cantata de Johann Sebastian Bach. E esse compositor alemão de renome internacional. E essa cantata foi composta em 1707 por ele, especialmente para a celebração da Semana Santa, a celebração da Páscoa. O nome dessa cantata é Cristo Estava Preso à Morte. E seria interessante que a gente falasse, embora o nome possa já descrever o que é uma cantata, vem do italiano cantare, cantar. Então é uma composição vocal, com acompanhamento instrumental, normalmente em vários movimentos e frequentemente envolvendo coro, como é o caso específico. A nossa gravação é uma gravação especialíssima, com artistas afamados, instrumentistas também, e eu tenho certeza que vocês vão apreciar. E assim iniciamos a nossa programação para a Semana Santa. Thank you. Alleluia. Acabamos de ouvir a cantata de Bach, e Jesus estava preso à morte, composta em 1707, com a interpretação do coro e orquestra de Munique, sob a regência de Karl Richter, famoso maestro, e com a participação especial do baixo Dietrich Fischer-Dieskau. E assim iniciamos, com essa primeira apresentação, os nossos programas especiais de Semana Santa. A seguir, nós teremos uma peça especialíssima. Eu tenho um carinho muito grande por ela, ela me comove muito. É muito bonita a musicalidade, a sensibilidade, a beleza sonora, musical e comovente, até por toda a temática que ela envolve, que é o Stabat Mater. Existem vários Stabat Maters, mas de vários grandes compositores, e todos eles afamados. Mas, especificamente, esse é o Stabat Mater de Vivaldi. E só isso já é uma introdução fabulosa a respeito dessa obra que nós vamos ter em seguida. E essa é a introdução pungente do Stabat Mater de Vivaldi. Eu gostaria, antes de tocar a peça completa para vocês, eu gostaria de dizer alguma coisa a respeito do Stabat Mater. Stabat Mater é um poema, um hino à Virgem Maria, escrito no século XIII pelo padre franciscano Jacopone da Todi, não sei bem a pronúncia exata do seu nome. E ele trata da dor. Há duas possibilidades de Stabat Mater: o Stabat Mater dolorosa e o Stabat Mater speciosa. O Stabat Mater dolorosa retrata a dor de Maria ao ver seu filho crucificado. E o Stabat Mater speciosa mostra exatamente, fala exatamente da alegria de Maria com o nascimento de Jesus. Esse poema relacionado à tristeza de Maria com o sofrimento do seu filho antes da sua morte foi musicado por vários dos maiores compositores de todos os tempos. E dentre essas grandes obras está especificamente esta que nós estamos trazendo para vocês, que é a versão de Vivaldi. Eu vou deixar vocês com essa interpretação, mas eu pediria que vocês prestassem atenção ao tom lamentoso da melodia e da interpretação belíssima dessa voz tão doce, mas ao mesmo tempo tão doída, tão triste, que canta esse lamento que toca fundo a alma. Thank you. Thank you. E assim tivemos, no Questão de Sensibilidade de hoje, já dando início à nossa celebração da Semana Santa, com música sacra, o Stabat Mater de Vivaldi. E eu imagino, com toda essa proposta nossa, que o nosso Questão de Sensibilidade, já para justificar a sua proposta e o seu próprio nome, ele abra esse convite, vamos dizer assim, a um momento de introspecção, principalmente nos dias atuais em que a vida do nosso cotidiano, o correr dos dias, nos traz os fatos que nos cercam, às vezes mais proximamente, e hoje tudo é muito próximo, não importa em que local do planeta que esses acontecimentos se deem, eles nos afetam na nossa solidariedade, nos afetam na nossa compreensão e no nosso questionamento sobre o nosso posicionamento e a nossa atuação perante a vida e perante os nossos semelhantes, no sentido bem amplo de semelhantes. E eu acho que o nosso convite para que todos nós utilizemos esse momento de maior introspecção, de um chamado espiritual, independentemente da religião de cada um de vocês, mas sem dúvida é um chamado a um repensar do nosso posicionamento, de como entendemos o mundo à nossa volta e o nosso próprio mundo mais pessoal e mesmo interior, no sentido de torná-lo mais sensível, mais significativo e, quem sabe, buscar, mesmo de uma forma muito individual, muito, eu gosto de dizer, humilde, tentar fazer uma mudança para melhor, em tantos níveis, no nível da posição do homem contra o próprio homem, com tantos exemplos de desamor, de violência, já que a Semana Santa mostra exatamente a fé de que não há um final, que após um aparente término existe um ressurgir muito mais belo, muito mais significativo e com muito maior força. Então, que se faça jus a essa possibilidade e que de fato a gente possa se abrir à possibilidade de uma renovação a partir de nós próprios, não é? Esse é o nosso convite e essa é a proposta de toda a semana para vocês. Eu encerro com um trecho de uma cantata de Bach, o dia de hoje, e me despeço de vocês, e só colocando que amanhã voltaremos com a programação já da semana toda voltada à celebração desse momento maior, não só do ponto de vista religioso, mas principalmente do ponto de vista sensível.